A gente trouxe hoje aqui algo que não tem muita novidade, né? É sobre os benefícios da crença espiritual. Quais são os benefícios da crença espiritual na nossa existência? Quais são os benefícios da crença espiritual aqui, enquanto seres humanos? Existe aí já uma certa discussão ético-científica de que os cientistas já estão, de certa forma, um pé um pouquinho atrás, é claro, aceitando aquele tal de diálogo interreligioso e acreditam cegamente, alguns, que faz com que a pessoa que está doente, a pessoa que passou por problemas sérios de doença, seja ela doença física, doença emocional, qualquer tipo de doença, que teve que ficar talvez algum tempo no hospital, dois, três, quatro, cinco meses, que passaram às vezes por cirurgias extremamente complicadíssimas, esse trabalho, esse diálogo interreligioso, ele agrega e faz crescer a boa vontade do paciente, a boa vontade de ficar bom. Ele não se desanima tão facilmente quanto aquele que não tem dentro dele um crescimento religioso. Mas aqui, quando eu digo religioso, é algo acima de religiões, entende? Crescimento religioso quer dizer sentimento espiritual. E então, isso já está comprovado. Inclusive, está aqui na Folha Espírita, vou mostrar para vocês. Está na parte da saúde, aqui ó, saúde. Na Folha Espírita de janeiro de 2018. Então eu tenho minhas fontes fidedignas, que são para acreditar realmente aquilo que aqui está, é aquilo que realmente acontece. E aqui eu vou ler um pedacinho do pequeno editorial em que a Giovana Campos, que é ela que trabalha essa coluna Saúde na Folha Espírita, ela colocou aqui para nós. Então eu vou ter que ler para vocês, porque não dá para comentar, porque às vezes ela coloca palavras que a gente tem que ler, né? Para vocês entenderem. E para eu entender também. Nos dias atuais, cada vez mais artigos científicos, que nem eu falei para vocês, incluem a espiritualidade e a religiosidade como fatores que propiciam o bem-estar ou mesmo a melhora rápida de algumas enfermidades. Vejam bem, é aquilo que foi falado primeiro. Repetindo, incluem a espiritualidade e a religiosidade como fatores que propiciam o bem-estar ou mesmo a melhora mais rápida de algumas enfermidades. O quê? O fator espiritual. E não só o fator científico e o fator matéria. Remédio, antibiótico, anti-inflamatório e outras coisas mais. Algumas universidades brasileiras e estrangeiras já incluem o estudo do componente, vejam bem como é importante isso aí, já existem universidades brasileiras e estrangeiras que incluem o estudo do comportamento e do componente espiritual, seja como disciplina obrigatória ou optativa, opcional do aluno, né? Nos currículos das áreas biológicas, Mas como inserir na rotina do profissional da saúde essa abordagem? Eles estão tendo uma pequena dificuldade em fazer com que exista uma abordagem racional entre a questão, digamos assim, a questão racional, que é racional, é pura razão, a ciência, a medicina, e que haja uma, digamos, uma abordagem natural, natural e espontânea entre espiritualidade e cientificismo. Continuando. Tempo reduzido de consultas, isso já é um resultado, tempo reduzido de consultas, remuneração baixa dos planos de saúde, falta de conhecimento de, ou mesmo de preparo de ambas as partes para conversar sobre assuntos do ambiente hospitalar ou ambulatorial, fazem com que a inserção dos paradigmas da espiritualidade seja um desafio ainda atual. Isso é aquilo que está acontecendo para que não haja essa união entre espiritualidade e ciência. Vou falar de novo. É um tempo muito curto, gente, de consulta. O médico, ele te olha, ele nem te toca. Ele não te toca, ele não conversa contigo, ele não quer nem saber, às vezes, o teu nome. É um número. Isso tem que mudar se a espiritualidade adentrar para esse tipo de união. A remuneração baixa dos planos de saúde, talvez seja isso também, não entendo muito bem disso. Falta de conhecimento, claro isso, né? Falta de conhecimento, ou mesmo de preparo de ambas as partes para conversar sobre assuntos no ambiente hospitalar ou ambulatorial, fazem com que a inserção do paradigma da espiritualidade seja um desafio ainda atual. Falta o quê, gente? Pessoas que estudam. Faltam médicos. UME, União Médica Espírita. AME, Associação Médica Espírita. Ela já vem tentando fazer isso há muito tempo, mas não tem conseguido muito aqui no Brasil. Infelizmente. Aqueles que tentam levar isso para dentro dos hospitais, eles são meio que tidos como que... Eu não vou dizer a palavra loucos, mas pessoas às vezes meia sonhadoras, médicos assim, às vezes que tentam fazer as coisas do modo totalmente contrário àquilo que foi construído até hoje. Então, por isso que está acontecendo isso. Uma verdadeira guerra, mas é uma verdadeira, digamos assim, discussão sobre a questão de incluir ou não a necessidade de espiritualidade, de espiritualização dentro dos hospitais, que nem existiu uma vez. Vocês lembram, uma vez os hospitais eram cuidados pelas freiras, e elas vinham, elas rezavam contigo, elas faziam o trabalho delas de, digamos assim, de espiritualização. Era da religião católica? Era, sim, mas não importa. Funcionava. Tu te sentia bem. Hoje os padres, eles não são nem aceitos nos quartos dos hospitais. Eles são corridos. A última vez que eu fiquei no hospital, eu, por um problema de cálculo renal, chegou um padre católico, muito legal. Aí ele me pediu meu nome e tal. Aí eu disse assim, ele pediu se eu dava permissão para entrar no quarto e fazer uma oração. Eu disse, mas é claro, com todo prazer, por que não? Ora, ele saiu, ficou com um leque de luz, porque eles também são pessoas que direcionam a espiritualidade para o lado bom, para o lado útil, para o lado, digamos assim, salutar para a minha beneficência, para a minha melhora. Eu me senti extremamente bem, apesar de professar a minha fé espírita. Como é que vou proibir um padre de entrar no meu quarto? Não posso fazer isso. Aí ele recém tinha ido num quarto lá do Testemunha de Jeová, nada contra eles, e foi escorraçado de lá, totalmente escorraçado. Essas coisas não se fazem, gente. Ele falou para mim, porque eu dei conversa para ele, e é tipo do padre que quando tu dá um pouquinho de conversa, ele ficou lá meia hora conversando depois, né? E eu já sou um pouco bom de papo também, né? Então eu descobri que ele tinha sido escorraçado praticamente dentro do quarto hospitalar, por causa que ele era católico e o doente era testemunha de Jeová. Jesus, onde é que nós estamos, meu Deus do céu? Nós temos que unir forças espirituais de todas as ideias possíveis que existem aqui, para que a gente consiga combater, meu Deus do céu, todas essas coisas ruins, todas essas coisas negativas, perversas, que vem vindo ali e que às vezes influenciam a nossa família sem a gente saber. Então seja testemunha de Jeová, seja lá meus vizinhos lá, que eu me dou muito bem com eles lá, os Universal os universais da Igreja de Deus, não sei como é que é, né? Só Jesus é, só Deus é o Senhor, sejam os, todos eles, nós temos que nos unir em fé, nós temos que nos unir espiritualmente para que a gente consiga ter a força necessária de seguir adiante com nossos filhos, com nossos netos. Para que? Para que o dia que a gente precise realmente, nós tenhamos dentro de nós aquela fé espiritual de que dizer, não, eu vou fazer uma cirurgia que precisa de habilidade médica, mas também precisa daqueles lá de cima que olhem para mim, porque senão eu vou me ferrar. Nós temos que acreditar nisso. E eu estourei meu tempo. Então, muito obrigado, gente.